Quem pode compreender Deus? O homem pode, a mulher pode, a criança pode, o idoso pode, o bonzinho, o mau, o rico, o pobre. Quem pode compreender Deus? É difícil. E quem está aflito, quem está passando por problemas, quem está revoltado, Bímola? Ah, não é para perguntar? Tá, isso é verdade. Esqueci que não pode perguntar nada para você, Bímola. Oh, Krishna Balarama. Então vou perguntar para os ouvintes. E você que está me ouvindo? Quem você acha que pode compreender Deus? Quem consegue compreender Deus? Tá, já perguntei demais. Tá bom. Então a resposta nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 14. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. O que mais que nós vamos falar, Bima? Ah, o convite, o festival trans. Estamos em pleno final de semana, né? E você está convidado. Não, não é para fazer o convite agora. Oh, Krishna Balarama Arade, que cruz pesada, como é difícil. Então, você está convidado, tá? Daqui a pouco convite completo, mas você já entra na nossa agenda e procura o endereço mais próximo na quarta linha, agenda na quarta linha, procura o endereço mais próximo, faz contato, pergunta se é no sábado ou no domingo, que horas começa aí, se está aberto ao público, e depois a gente fala o resto, tá bom? Mas vai fazendo contato aí. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, se eu não falar demais. Se a explicação de Prabhupada não for muito grande, é só eu não falar demais que dá tempo. Tá bom, Bima. Sim, senhora, a senhora tem razão. Quem dá bronca pode compreender Deus? O que, que você acha, você que está me ouvindo, hein? Quem dá bronca pode compreender Deus? Ah, você tem uma pergunta. E quem fala demais pode compreender Deus? Depende, Bimala. Se a pessoa perguntar demais, ela consegue compreender Deus. Porque quem está buscando respostas está buscando Deus. Já ouvi essa frase aí, gostei, estou repetindo. Tá bom, já parei de falar, já tomei água, então vamos ver quem pode compreender Deus com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptanjana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Mandeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Ditam Tam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, cadê? O verso 14. Sarvam etaritam manye jamam vadasi keshava nahite bhagavam vyatim vidurdeva nadanava. Tradução palavra por palavra. Nossa, esse suco de acerola que é esse pozinho aí, Bima, socorro, hein? A Bima, ela faz um suco de acerola, ela bate num liquidificador, aí a semente vira um pozinho e fica coçando a garganta. Não traz que eu não tomo, já falei. Ô, Krishna Balarama. Quem consegue ficar com a mente estável diante de um alimento que foi oferecido a Deus no altar, Bima? Ah, não, não dá, não dá, não traz que eu não tomo. Porque os olhos não vê, o coração não sente, Bima. Ah, já parei de falar. Tradução palavra por palavra. Sarvam, todas. Etat, estas. Ritam, verdades. Manye, aceito. Jat, que. Man, a mim. Vadasi, você diz. Keshava, ó Krishna, de belos cabelos. Na, nunca. Ri, certamente. Te, seu. Bhagavan, ó personalidade de Deus, Krishna. Vyaktin, são nomes diferentes de Deus, né? Vyaktin, revelação. Vidu, podem conhecer. Deva, os semideuses. Na, nem. Danava, os demônios. Tradução completa. Ó Krishna, eu aceito totalmente como verdade tudo que você me disse. Ó Senhor Krishna, nem os deuses, nem os demônios conhecem sua personalidade. Sua personalidade. Tá, vou ler de novo. Ó, depois você fala aqui o que atraso. Ó Krishna, eu aceito totalmente como verdade. Ó Krishna, eu aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Ó Senhor, nem os deuses, nem os demônios conhecem sua personalidade. É Krishna, não, é Arjuna falando, né? É uma maneira de compreender Deus, ouvir Deus pessoalmente. Para ouvir Deus pessoalmente é só ler o Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não é qualquer livrinho. Está cheio de livrinho, Bhagavad Gitazinho. Esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é, do jeito que Deus falou e escreveu. Então, quer ouvir Deus diretamente? Leia o Bhagavad Gita como ele é. Quer entender? Escute a explicação do devoto puro de Deus, que está no Bhagavad Gita como ele é. Prabhupada explica que Arjuna confirma aqui que as pessoas de natureza infiel e demoníaca não podem compreender Deus, Krishna. Está vendo? Por quê? Porque tem uma natureza infiel, não são fiéis, Bimala, não são fiéis a Deus, não são fiéis às escrituras autorizadas, não são fiéis às pessoas santas, ao mestre espiritual. Então não tem, né, como compreender Deus. Se nem mesmo pelos semideuses ele, Krishna, é conhecido, o que falar assim? É o que falar então dos assim chamados acadêmicos deste mundo moderno? São cheios de orgulho, arrogância e presunção. Orgulhosos, né? Krishna não gosta de pessoas orgulhosas, arrogantes, metidas e etc. Pela graça, ninguém gosta, né? Ninguém gosta, só o puxa-saco mesmo, né? Oh, o senhor é tão inteligente, o senhor é incrível, o senhor é o máximo, né? Um tolo elogiando outro tolo, né? Um cachorro elogiando outro cachorro. Qual a vantagem disso, né? É puxa-saco, né? Puxa-saco, nossa... cara pode ser a pior coisa do mundo, o puxa-saco acha beleza neles, né? É, bota o óculos cor-de-rosa e tá, já parei de falar. Pela graça do Senhor Supremo Krishna, Arjun compreendeu que a verdade suprema é Krishna e que ele é a pessoa perfeita. Uma pessoa deve, portanto, seguir o caminho de Arjun. Ele recebeu a autoridade do Bhagavad Gita. Como se descreveu no quarto capítulo, o sistema de sucessão discipular para a compreensão do Bhagavad Gita se perdera. E por isso Krishna restabeleceu essa sucessão discipular com Arjun, porque ele considerava Arjun seu amigo íntimo e um grande devoto. Não tinha pessoas autorizadas para transmitir o conhecimento completo e perfeito. É porque é assim, né? Se você quer, você tem um carro da marca tal, se você quer ter o carro, manter o carro perfeito ou ter conhecimento completo do carro, você tem que ir na assistência técnica autorizada. Da mesma forma, você quer conhecer Deus, você tem que ir até as pessoas autorizadas a transmitir o conhecimento completo e perfeito sobre Deus. Esse conhecimento completo e perfeito é transmitido de mestre a discípulo. E o mestre tem que estar na relação de pessoas autorizadas para transmitir o conhecimento. Não é qualquer um que pode transmitir o conhecimento. Tá, qualquer um pode, desde que seja treinado. Desde que ele seja treinado no conhecimento completo e perfeito. Aí sim ele pode transmitir o conhecimento completo e perfeito, porque ele ouviu o conhecimento completo e perfeito. Agora as pessoas ouvem o conhecimento imperfeito, incompleto, bagunçado, especulado. Como vai transmitir o conhecimento perfeito e completo? Não tem jeito. Com o conhecimento imperfeito sobre Deus, a pessoa se engana. E enganada, ela passa a enganar os outros, mesmo sem saber, na maior das boas intenções. Então está cheio de gente com boas intenções, falando sobre Deus. Não, você vai em qualquer boteco, está cheio de gente falando sobre Deus, porque Deus é a pessoa mais famosa que existe. Não, estou falando de Deus, Bim. Eu não estou falando do Filho de Deus, ou dos filhos de Deus, ou dos mestres. Estou falando de Deus. Krishna. Krishna é a pessoa mais famosa que existe nos planetas, nos universos inteiros. Então, para você ouvir conhecimento completo sobre Deus, sobre Krishna, você tem que procurar um devoto autorizado para falar sobre Deus. Senão, vai ficar só nas boas intenções, e de boas intenções todo mundo sabe que o inferno está cada vez mais cheio, né? Está cheio de gente que falou em Deus, que falou que era representante de Deus, mas na verdade se desencaminhou, se enganou e desencaminhou as pessoas. Essas pessoas, ao invés de encaminhar as pessoas para Deus, elas afastam as pessoas de Deus. Elas se enganam e passam a enganar os outros, mesmo sem saber. Por isso que existe a sucessão discipular, pessoas autorizadas para falar sobre Deus, o conhecimento completo e perfeito. E essas pessoas autorizadas, essa sucessão discipular se rompeu há 5.000 e poucos anos atrás. E aí o que aconteceu? Krishna veio aqui de novo pessoalmente, o próprio Deus veio, a verdade absoluta, e transmitiu todo esse conhecimento de novo a Arjun, que começou mais uma sucessão discipular, né? Mas ele foi a primeira pessoa treinada a transmitir esse conhecimento completo e perfeito. E aí Arjun continuou a transmitir esse conhecimento até que chegou em nós aqui, ou para nós, através dessa pessoa autorizada, Srila Prabhupada, que fez muitos discípulos e que também treinou alguns para se tornar mestres espirituais e para transmitir esse conhecimento completo. E assim vai. Um mestre aceita muitos discípulos. Dentre seus muitos discípulos, ele treina alguns para se tornarem mestres, que vão continuar transmitindo conhecimento e aceitando discípulos e treinando outros para transmitir esse conhecimento. Acho que deu para entender, né, Bima? Acho que deu. Se não deu, faz pergunta para a gente aí, que a gente tenta explicar o pouquinho que a gente aprendeu com os devotos, os seguidores fiéis de Prabhupada. Portanto, como se afirmou em nossa introdução ao Gita Upanishad, deve-se compreender o Bhagavad Gita pelo sistema de sucessão discipular, ou seja, por pessoas autorizadas, sites autorizados. Se não, meu amigo, você vai se afastar de Deus, vai se enganar e vai enganar outros. Quando o sistema de sucessão discipular se perdeu, Arjuna foi novamente selecionado para rejuvenescê-lo. Deve-se emular a aceitação por parte de Arjuna de tudo que Krishna diz. Assim poderemos compreender a essência do Bhagavad Gita e somente então poderemos compreender que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Tá vendo? Aí a gente compreende. Se a gente se aproxima da sucessão discipular, de pessoas autorizadas, de sites autorizados, de livros autorizados, aí a gente vai compreender Deus. Se não, meu amigo, a gente não vai entender nada e vai sair falando bobagem por aí, né? Deus me enganou, Deus mentiu para mim. Deus só satisfaz desejos, como o Prabhu Jai Gokula sempre fala em suas aulas super filosóficas, né? Deus só satisfaz desejos. Ah, você quer ser enganado? Tudo bem, vou mandar um enganador para você. Krishna quer que você seja enganado? Não. Krishna quer que o outro engane? Não. Mas esse aqui quer ser enganado e esse aqui quer enganar. O que Krishna faz? Krishna faz arranjos e coloca um de frente do outro. E aí um fala para o outro: ah, era você mesmo que eu estava procurando. É você mesmo que eu estava procurando. Nossa, você é incrível. É, realmente eu sou incrível. Vou te enganar, seu trouxa. Eu quero te enganar. Ah, mas eu quero ser enganado. Então, beleza, deu certo. A tampa e a panela. Tá, já parei de falar. Oh, Krishna Balarama Arade, eu devo gostar de ser, tomar bronca, viu? Eu devo gostar, não é possível. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, Como Ele É, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica ali, Livros Novos. Já vou clicar aqui, calma, Bima, estou clicando, não me apressa que eu erro. Erro, esqueço, já sou ruim de serviço. Tá, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculada, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já apareceu a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, edição normal. Já encomenda uns dois ou três, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí, tá? E compartilha conhecimento. Tá bom, então tá bom. Bom, gente boa, você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os sábados e domingos. Ainda dá tempo para muita gente, dependendo do estado, a cidade e o país. É, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link. Agenda, na quarta linha, é o primeiro link da quarta linha. Clique aí, procure o endereço mais próximo de você, pergunte se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Se não der para ir, assiste pela internet, né, Bimala? Os devotos do Sul, eles transmitem o festival ao vivo, né? Ao vivo. Já vi várias vezes, né? Sempre que eu tenho tempinho eu vejo. É, e depois também, você pode ver depois, no, durante a semana, né? É, não dá para ver no domingo, não dá para ir no domingo, no sábado. Dá para ver durante a semana, é só procurar aí, tá na nossa agenda, né? Tá no links. Links, tá nos links. Na primeira linha, links, ali tem de tudo. É o mundo Hare Krishna em links. É, Bimola, a frase ficou bonita. É, já cansei de falar isso. Ah, se quer ouvir mais uma vez. É, fica vaidosa, você vai ver o tombo que você vai tomar. Krishna vai puxar o teu tapete. O mundo Hare Krishna em links, está na primeira linha, no link, links. Tá bom, já parei de falar, vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridi Antaistohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimadbhagavatam, canto 4, capítulo 29, calma. Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Então, paramos aqui, onde íamos ouvir a explicação, que há duas espécies de atividades fruitivas. Podemos colocar a carga sobre a cabeça, é o peso, né? Fica mudando o peso de lugar, mas não se livra do peso. Desculpem. Podemos colocar a carga sobre a cabeça ou podemos colocá-la sobre o ombro. Na realidade, não faz diferença onde se mantém a carga. A transferência, contudo, está ocorrendo sob o nome de ajustamento. A este respeito, Prahlada Maharaja disse que tolos e patifes no mundo material fazem planos tão exuberantes de conforto corpóreo, ignorando que seus arranjos, mesmo que exitosos, não passam de ilusão. Está vendo, Bimala? É Prahlada Maharaja que está criticando os tolos e patifes. Não sou eu, não, só estou lendo aqui. Eu assino embaixo, claro. Quem sou eu para discordar de um devoto puro de Deus, de um Mahajana? Há pessoas trabalhando arduamente dia e noite em busca da felicidade ilusória do corpo. Não é assim que se alcança a felicidade. Para tal, é preciso escapar deste enredamento material e voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus. Esta é a verdadeira felicidade. É lá que existe, né? É lá que mora a felicidade, né? Nas moradas eternas de Deus. É isso aí. E também na vida do devoto puro de Deus, né? O devoto puro de Deus é tão feliz que ele nem está preocupado em voltar para a morada eterna, porque ele já é feliz. Onde ele estiver, né? Ali é a morada eterna de Deus. Portanto, os Vedas prescrevem: não permaneças na escuridão deste mundo material. Vai ao encontro da luz do mundo transcendental. Ó, que máxima, Bimala, que bonita, hein? Não gostou? Olha aqui que linda. Não permaneças na escuridão deste mundo material. Vai ao encontro da luz do mundo transcendental. Nossa, eu gostei. Eu vou até printar aqui, ó. Pronto. É, onde eu estava? Tá. Para anular a aflição deste corpo. Até rimou, não rimou? Tá, depois. Rimou. Material, transcendental. É de material para transcendental. Essa é a melhor opção. Para anular a aflição deste corpo material, somos forçados a nos submeter a outra condição aflitiva. Ambas as situações não passam de ilusão. Não se ganha nada em aceitar um problema para remediar outro problema. Em conclusão, ninguém poderá ser perpetuamente feliz enquanto existir neste mundo material. O único remédio é escapar deste mundo material de uma vez por todas e voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus, que é de onde todos nós caímos ou fomos chutados. Às vezes sofremos porque vemos um tigre num sonho ou uma serpente numa visão, mas de fato não existe nem tigre nem serpente. Assim criamos uma situação em forma sutil e sofremos as consequências. Não podemos mitigar esses sofrimentos a menos que despertemos de nosso sonho. Por isso que nós, almas condicionadas, temos que acordar. É todo mundo dormindo no colo da bruxa maia da ilusão. Como se afirma nos Vedas, a entidade viva é sempre distinta das duas espécies de corpos materiais. O sutil, que muita gente confunde com corpo espiritual, né? Mas é um corpo material sutil, e o corpo material grosseiro. Todos os nossos sofrimentos devem-se a esses dois corpos materiais. Explica-se isto no Bhagavad Gita 2.14. Matrais parshas tu kunteya sitoshna sukaduka da agama paino nityas tanstitik shaswa barata tanstitik Shwasa Bharata. A tradução em português: ó filho de Kunti, o aparecimento temporário de felicidade e infelicidade, bem como seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e desaparecimento do inverno e do verão. Surgem da percepção dos sentidos, ó descendente de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Vou ler de novo, tá bom, Bima? Oh, Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Tá vendo, Chatinanda? Seja celibatário, evite montanhas de problemas. Não, Bima, você é só um problema, você... Não, outra mulher, aceitar outra mulher, casar com outra mulher. Não, um problema só tá bom. Não, um problema só tá bom. Ó, filho de Kunti, o aparecimento temporário de felicidade e infelicidade, bem como seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e desaparecimento do inverno e do verão. Surgem da percepção dos sentidos, ó descendente de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. O Senhor Krishna informou assim a Arjuna que todas as aflições provocadas pelo corpo vêm e vão. É preciso aprender a tolerá-las. Essa aqui é outra máxima, Bhima, tá vendo? O Senhor Krishna informou assim a Arjuna que todas as aflições provocadas pelo corpo vêm e vão. É preciso aprender a tolerá-las. A existência material é a causa de todos os nossos sofrimentos, pois não sofreríamos se estivéssemos fora da condição material. Os Vedas, portanto, prescrevem que todos devem realmente entender que não são materiais, mas sim Brahman, Aham Brahmasmi. Somos almas eternas, somos Brahman. Só pode compreender isto plenamente quem se dedica a atividades de Brahman, a saber, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Para libertar-se das condições materiais é preciso adotar a consciência de Krishna. Este é o único remédio. Tudo bem que tem gente falando outra coisa aí, tá? Mas... tem gente que fala que não, que tem outros caminhos, que tem outras saídas. Bom, eu prefiro aceitar e tentar entender o que Prabhupada ensina e explica, tá? Ó, para... Deixa eu pôr a mãozinha aqui, vou tirar outra foto aqui, Bimala. Para libertar-se das condições materiais, é preciso adotar a consciência de Krishna. Este é o único remédio. Não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Se existisse, o próprio Deus falaria e o devoto puro de Deus repetiria, que é Prabhupada. Então, não há outra maneira. A consciência de Krishna é o único remédio que cura definitivamente, que resolve definitivamente. Tudo bem que existem outros remédios aí que são paliativos, que curam alguma doença temporariamente, mas depois o cara volta a ficar doente de novo, porque não purificou a mente e o coração. Então, as pessoas parecem boazinhas, parecem iluminadas, parecem espiritualistas, mas na verdade o coração e a mente estão mais sujos que pau de galinheiro. E é só esperar um pouquinho que a sujeira aparece. A sujeira parece a sujeira, e aí vem o escândalo, né? Vem o escândalo, vem a decepção, a frustração, e aí o cara acha que o problema está na religião. O problema está na falsa religião. A solução está na religião verdadeira. Qual? A única criada por Deus. Qual é? Descubra, corre atrás que você descobre. Busca Deus enquanto se pode achar, né, Bimala? É por aí. Então, as supostas religiões, os supostos líderes religiosos só dão decepção, frustração e desencaminhamento. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, tem todas as respostas, todo o conhecimento e todos os detalhes, estão de graça, está de graça, né, na nossa rádio krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Entre agora no link livros novos, tá? Já parei de falar, tá, Bimala? Calma, não me apressa não. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis que você pode comprar de uma vez ou separados. Essa coleção tem essa opção, né? As outras eu não sei. A Prabhupada Lilamrita não tem essa opção, tá? Então tá bom. Você consulta a loja aí, que os devotos te informam direitinho. Você clica aí, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente e canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, deixa eu tomar água. Onde nós paramos, hein? Aqui, ó. Abai não tratava exclusivamente da guerra. Em teosofia acaba em Vaishnavismo, ele criticava as deficiências das ideias modernas da teosofia que os seguidores de Madame Blavatsky tinham popularizado na Índia. Mais um engano, né? Tanto é que Prabhupada está criticando. Prabhupada falou, os demônios devem ser denunciados. Não, estou falando outra história aqui, Bimala. Os demônios, os enganos, as especulações, os descaminhos, devem ser denunciados para quê? Para que outras pessoas não se enganem. Ali na frente tem um buraco, tá? Não vai ali não, que o buraco está camuflado, você vai cair e não vai nem perceber. Então não vai por aquele caminho, vai pelo outro caminho. Então é assim, vida humana é assim. Se você sabe que existe um perigo, que tem coisa errada ali, fala, não vai lá não, não faz isso não, né? Então, para quê? Para a pessoa não se ferrar, né? Tá bom, vou ler de novo aqui. Abai não tratava exclusivamente da guerra. Em Teosofia acaba em Vaishnavismo, ele criticava as deficiências das ideias modernas de teosofia que os seguidores de Madame Blavatsky tinham popularizado na Índia. Em canto e dança público de Hare Krishna, ele sustentava a predição escritural que o movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Chaitanya se espalharia por todas as cidades e aldeias na superfície da terra. Com esta predição, podemos alimentar a esperança de que o culto de canto e dança público de Hare Krishna dentro em breve tomará uma forma universal de movimento religioso. E essa religião universal, em que não há mal algum em se cantar o santo nome do Senhor Krishna, nem há possibilidade de desavenças, continuará por anos a fio, como podemos entender das páginas das escrituras autorizadas. Essa é a religião para ela de Kali. Tem mais 9.500 anos pela frente aí para você se beneficiar com o canto e dança público de Hare Krishna. É a solução para todos os problemas, a solução para limpar a mente e o coração. E não há outro caminho, não há outro caminho, não há outro caminho, né? Como nós vimos, o único caminho é esse, cantar e dançar para Deus em público. O tema central da revista De Volta ao Supremo era claramente a ordem de Bhaktisiddhanta Saraswati. Em sua capa com a foto de um Srila Bhaktisiddhanta meditativo, em sua dedicatória, em sua declaração do objetivo da revista, na forma como os artigos eram tratados, sua análise da teosofia, sua predição da difusão do movimento de canto e dança público de Hare Krishna, em todos os seus aspectos, o tema de Volta ao Supremo era a ordem de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Havia também 4 ensaios menores por outros colaboradores, incluindo Bhaktisaranga Goswami, e na contracapa, em letras garrafais, anunciava-se Gita Upanishad por Abai Charan Ji, editor e fundador de Volta ao Supremo, em 3 partes, 1.200 páginas, tamanho real. Prabhupada já estava anunciando o Bhagavad Gita, né? 1.200 páginas, né? Não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não é qualquer livrinho, é o Bhagavad Gita como ele é. Encadernação em marroquim de primeira classe. Uma elaborada exposição da filosofia hindu mundialmente famosa. O Bhagavad Gita com suas interpretações teístas verdadeiras e científicas, através da corrente de sucessão discipular oriunda de Sri Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhva, Madhavendra Puri, Ishwara, Senhor Chaitanya, Rupa Goswami, Diva Goswami, Krishna Das, Narottama, Bishwanatha, Valadeva, Jagannatha, Thakur Bhaktivinod, Gaur Kishore, Thakur Siddhanta Saraswati, até o autor, Srila Prabhupada. Ou na época, A.C. Bhaktivedanta. com numerosas ilustrações a cores e simples de muitas escrituras. Calma, Bhima, então, vou ler de novo. Com numerosas ilustrações a cores e simples de muitas escrituras autênticas a ser publicado dentro em breve. Os interessados encomendem adiantado. Preço da Índia, 18, deve ser 18 rúpias, né? Exterior, 10S. Sei lá, acho que 10 cents, será? É. 10, tá, exterior, 10S. E uma segunda obra maior, Senhor Chaitanya, em duas partes, totalizando 1000 páginas. Na verdade, nenhum desses manuscritos estava prestes a ser concluído, mas Abai expressava sua avidez por se dedicar a obras tão extensas em nome de seu mestre espiritual. Ao tentar imprimir o segundo número de De Volta ao Supremo, Abai enfrentou a mesma dificuldade que antes. Duas vezes ele solicitou permissão para comprar papel jornal e duas vezes o governo lhe negou a solicitação. O papel estava sob racionamento por causa da guerra. No dia 10 de julho de 1940... Imagina esse... Ah, vou desistir, vou largar a mão disso. Ah, não, não consigo o papel. Ah, não vai dar certo. Imagina se Prabhupada pensasse assim. Nós estávamos... Bom, eu já estaria morto, né? Eu já estaria morto, Bhima. E você, como você estaria se Prabhupada não estivesse aparecido, não tivesse aparecido aqui no Ocidente? No dia 10 de julho de 1944, Abai escreveu uma terceira carta. Com o devido respeito, tomo a liberdade de revelar que, sob a instrução de sua divina graça, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaja, o líder transcendental dos devotos de Deus da Gaudia, tive que começar um jornal intitulado De Volta ao Supremo. O próprio nome sugerirá a intenção de começar tal jornal em meio ao pesado tumulto através do qual o mundo está passando atualmente. Anexamos uma cópia do mesmo livreto para o seu amável exame. É, começou como um jornal, né? Depois Prabhupada transformou em revista. Eu já estava falando revista, mas começou como um jornal De Volta ao Supremo. Aí Prabhupada viu que revista era melhor, passou para a revista. Neste livreto, o senhor encontrará fortes opiniões mundiais, inclusive de muitos políticos renomados de todo o mundo, a favor de tal movimento destinado a trazer sanidade ao mundo, treinando a mente e educando a natureza humana para o plano transcendental inabalável, considerado como a necessidade suprema da humanidade. Espero que o senhor bondosamente examine o jornal, dispondo de algum tempo para isso e tomo a liberdade de chamar sua atenção especialmente para a parte introdutória. O governo imprime tanta porcaria, né? É, o povo paga tanta porcaria para ser impressa aí nas escolas, universidades, faculdades, que não é nem aceito como conhecimento pelos Vedas, né? E agora o devoto tem o conhecimento mais precioso que existe, né? Então, quem encontra um devoto deve urgentemente, né, sem pensar, adquirir esse conhecimento mais precioso, o tesouro do amor a Deus, que é impagável. Mas qualquer doação ajuda, né? Abai também observava que a comissão editorial De Volta ao Supremo sentia que havia tanta escassez de papel quanto havia de educação. Aproveitando-se da oportunidade para pregar, Abai explicava que, embora o fornecedor último fosse a personalidade de Deus, Krishna, homens ateístas consideravam-se os proprietários de todas as coisas. A catástrofe que agora se desenrola na atual guerra de supremacia é orientada por esse falso sentido de propriedade, e por isso Nem é preciso fazer propaganda entre todos os seres humanos a fim de trazê-los de volta ao senso de Deus, três pontinhos, como proprietário último, três pontinhos. Abai admitia que realmente devia haver uma escassez de papel na Índia, mas outrora, escrevia ele, os indianos iluminados haviam sacrificado toneladas de manteiga clarificada e cereais valiosos no fogo durante sacrifícios religiosos, e naquela época não tinha havido nenhuma escassez. É porque Deus estava satisfeito, né? Quando Deus está satisfeito, meu amigo, é abundância para todo mundo. Agora, quando Deus está insatisfeito, a abundância só ocorre para os verdadeiros devotos de Deus. Contudo, agora as pessoas só passam fome, só se ferra quem está em dívida com o governo divino. É, meu amigo, porque se Deus é amor, Deus é justiça também, né? Deus desce o cacete mesmo, né? Tira até o que o cara tem. Por quê? Para pagar os seus pecados. É gostoso pecar, mas pagar os pecados, meu amigo, não é nada gostoso não, né? Então todo mundo que tem prejuízo material, todo mundo que está sofrendo, todo mundo que está doente, está pagando os pecados, porque é assim que se paga os pecados, com prejuízos materiais, sofrimentos ou doenças, ou os três juntos. Depende a quantidade de pecado, né? Ah, se é muito pecado, já vai para o inferno direto, ou para corpos inferiores. Contudo, agora as pessoas só estavam produzindo escassez por terem abandonado todos os sacrifícios que antes se ofereciam ao Senhor Supremo Krishna. Então, acaso não podemos sacrificar algumas resmas de papel em meio a tantos desperdícios, com o mesmo objetivo, a fim de conseguir maior benefício para a humanidade? Eu solicito que o governo leve em consideração este caso em particular à luz do espiritualismo, que não está dentro de cálculos materiais. Mesmo na Grã-Bretanha, o governo tem apoiado fortemente um movimento semelhante, chamado o movimento de rearmamento moral, sem levar em consideração a escassez de papel, que é mais acentuada lá do que aqui. Que haja só uma página, se não mais, para a publicação do jornal De Volta ao Supremo, com o que não nos importamos, mas meu pedido fervoroso é que o governo pelo menos permita que haja uma ventilação da atmosfera para a qual se destina o meu jornal, De Volta ao Supremo. Por favor, portanto, considere-o seriamente e permita-me começar, mesmo que com uma página só, todas as semanas ou todos os meses, como acharem melhor, sem... Nossa, esses são os 15 minutos mais rápidos da vida, do mundo. Tá louco, Bima, já acabou. Tá louco, você faz alguma coisa com esse telefone, com esse relógio aí, não sei não, viu? Que haja só uma página, se não mais, para a publicação do jornal De Volta ao Supremo, com o que não nos importamos, mas meu pedido fervoroso é que o governo pelo menos permita que haja uma ventilação da atmosfera para a qual se destina o meu jornal, De Volta ao Supremo. Por favor, portanto, considere-o seriamente e permita-me começar, mesmo que com uma página só todas as semanas ou todos os meses, como acharem melhor, sem pensar que isto será um desperdício comum de papel, mas para o bem da humanidade e em nome de Deus. A carta teve sucesso. Parar aqui. Agora com... Olha só que sacanagem do governo da Índia. Nossa, muito legal. Tá, vou parar aqui, Bimala. Eu queria ler mais um pouco, mas você não deixa. O tempo não deixa. É, enquanto a gente estiver no mundo material, é assim. A gente tem que parar o que gosta. Pra comer, pra beber, pra tomar banho, pra isso, pra aquilo, pra dormir. Nossa, quanta miséria, quanta manutenção.